que nos ajudou, Senhor, vindo de Kiriat Jearim. A arca do Senhor chegou, consagrado Eleazar, em sua casa paz brotou. 20 anos de espera, o coração a lamentar, o povo em oração, buscando o Senhor a clamar. Até aqui nos ajudou, Senhor, em Ti encontramos a paz, tiramos os somente Te adoramos mais. Em Mispa juntos vamos clamar, pois só em Ti queremos confiar. Seja nossa luz, nosso livrar. Até aqui, Senhor, vamos Te louvar. Samuel com fé a nos guiar, se o coração se converter, os deuses estranhos deixar, e ao Senhor vamos responder. Derramamos água ao chão e em jejum confessamos, pecamos, ó Deus, perdão, Teu amor sempre buscamos. Até aqui nos ajudou, Senhor, em Ti encontramos a paz, tiramos os ídolos, somente Te adoramos mais. Em Mispa juntos vamos clamar, pois só em Ti queremos confiar. Seja nossa luz, nosso livrar. Até aqui, Senhor, vamos Te louvar. Quando os filisteus se levantam, Tua voz é trovão, a batalha é do Senhor, em Ti encontramos salvação. Ebenezer, nossa pedra, Teu poder vamos proclamar. Até aqui, Senhor, em Ti vamos descansar. Até aqui nos ajudou, Senhor, em Ti encontramos a paz, tiramos os ídolos, somente Te adoramos. Mispa juntos vamos clamar, pois só em Ti queremos confiar. Seja nossa luz, nosso livrar. Até aqui, Senhor, vamos Te louvar. E em cada passo vamos lembrar, Teu amor nos trouxe até aqui. Com Samuel vamos adorar. O Senhor é tudo que eu sou.